né? www.vidanovaitabuna.com.br. Nós temos lá todas as pregações. Você pode acompanhar, ouvir, baixar, copiar, distribuir. E certamente vai ser abençoado. Estamos também organizando e colocando os encontros de casais. Nós também estamos organizando e colocando o encontro da Escola Bíblica, que por sinal domingo será o último dia. Com a ceia, faremos a ceia semana que vem. A Santa Ceia, comunhão com os irmãos. A partir das 10 horas, 10 horas em ponto, nós estamos começando o nosso encontro aqui semana que vem para concluir o estudo de Apocalipse. Fala, ah, pastor, mas eu não fui. Não, tal dia. Mas todo o livro estudado, capítulo por capítulo, nós vamos disponibilizar na internet, tá bom? Todos abriram aí as suas Bíblias em Lucas capítulo 8. Se tiver alguém sem Bíblia aí perto de você, por favor, ajude essa pessoa. Coloque aí a sua Bíblia perto dela, tá bom? Lucas capítulo 8, versículo 4. Queridos, nós sabemos que existem os quatro evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos, porque eles são distribuídos, organizados de uma forma muito semelhante. E eles se completam. É bom essa introduçãozinha aqui, para a gente poder ver de forma mais madura o que nós vamos ver aqui no decorrer da ministração. Você às vezes pode olhar lá na Bíblia e dizer, por que que foi usado aqui um termo, Jesus disse de um jeito aqui, Marcos disse de outro em Lucas, disse de outro em João, como é isso? Quem é que está errado aqui? Vamos lembrar uma coisa, Jesus ele falava em aramaico, aramaico é um dialeto hebraico. Quando os judeus foram para o exílio babilônico e assírio, aquela mistura contra os povos deu uma nova roupagem ao hebraico, ao idioma hebraico. Embora a Bíblia, no Velho Testamento, sempre foi copiada e sempre respeitou a mesma grafia dos textos originais, eles falavam esse dialeto aramaico. Jesus falava em aramaico, ok? Amém? Os discípulos ouviam Jesus falar em aramaico, mas eles escreveram em grego. Os discípulos escreveram em grego. Então vamos lá. Jesus está falando. O semeador saiu a semear. Então João, perdão, Mateus escreve. Então Jesus disse que aquele que planta saiu a plantar. Já Lucas pode dizer. Então Jesus disse que o semeador saiu a plantar. E Marcos pode dizer. Então Jesus começou a contar uma história do semeador. Ele disse, quando quem planta sai a semear, aí você diz, e aí, Jesus falou como? Qual das três formas? Jesus falou em aramaico e cada um traduziu como lhe aprouve no grego. Amém, gente? Então, isso já tira um monte de perguntas que às vezes as pessoas fazem, né? Diz assim, chocar os evangelhos. Diz, por que João disse assim, Mateus disse assim? Porque, por exemplo, Lucas, que era grego, escreveu para os gregos. Então, Lucas preferia usar termos mais comuns à cultura grega. É claro que você vai ver uma diferença maior do jeito que Lucas escreve sobre o que Jesus disse. Mas o que importa é que tudo isso respeita a mesma ordem, o mesmo sentido. Amém, amados? Está claro isso? Pensando assim, então, eu compilei Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos que falam sobre a parábola do semeador, e uso o texto base de Lucas, mas eu completo em alguns momentos com Mateus e Marcos. Você vai ver que o sentido é o mesmo, mas o texto vai ficar mais rico. Então, não estranhe se em algum momento parecer que eu estou falando algo diferente, mas não se preocupe, porque eu estou citando a própria Bíblia nos outros evangelhos. Amém? Então, vamos lá. Ora, ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedra e nascida secou-se porque não havia umidade. E Mateus e Marcos se acrescenta, nasceu logo, mas visto o solo ser rochoso e não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, e a palavra grega usada aí para raiz é descendência, logo murchou. 7. E outra caiu no meio dos espinhos, e crescendo com ela os espinhos, ou seja, ela cresceu, e com ela também os espinhos cresceram. sufocaram-na. E Marcos ainda acrescenta, e não deu fruto. Versículo 8. Mas outra caiu em boa terra. Diga, boa terra. Boa terra. E nascida, produziu fruto. E Marcos completa. Que vingou, que ascendeu, que elevou, que destacou-se. E cresceram. Uma a 30, uma a 70 e outra 100 por 1. E aí eu usei a versão do Padre Figueiredo, a versão antiga da Bíblia que nós evangélicos usávamos antes de termos a versão de João Ferreira de Almeida, que ele coloca de forma muito clara, e eu conferi com o grego, uma a 30, uma a 70 e outra a 100 por 1. Ou seja, de cada semente você teve a multiplicação. Umas multiplicaram mais, outras menos, mas todas que caíram em boa terra, multiplicaram. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 9. Perguntou-lhe então os seus discípulos o que significava essa parábola. Respondeu ele: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Eu queria que você falasse para quem está do seu lado assim: para você é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros de fora falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Vamos orar? Feche seus olhos um pouquinho. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos concentrar nossa mente no Senhor. Senhor, obrigado por tua palavra, é tão poderosa. Tua palavra, Senhor, ela transformou o mundo que era sem forma e vazio num lugar tão extraordinário. A tua palavra, ela não só transforma, mas ela cria a partir do nada. Só o Senhor pode criar a partir do nada. Senhor, admitimos que em nossas vidas algumas coisas, elas precisam ser transformadas, elas precisam ser reformuladas, elas estão sem forma e vazias, mas o Espírito do Senhor já paira sobre nós. O Espírito do Senhor quer fazer das nossas vidas um lugar novo, um lugar que o Senhor se agrade de colocar a tua criação, como o Senhor fez com o planeta Terra. Mas não só isso, Senhor. Existem áreas da nossa vida que simplesmente não existem ainda, deveriam existir. Que o Senhor as crie em nome de Jesus. Que o Senhor crie em nós um coração solícito, disponível. Que o Senhor crie em nós desejo de adorar ao Senhor e ser conforme a tua palavra. O Senhor pode fazer novas todas as coisas. Faz em nome de Jesus novas todas as coisas nas nossas vidas. Abre nosso entendimento para que nós possamos compreender a tua palavra e possamos ter uma vida transformada. Que a tua semente, a boa semente, encontre uma boa terra em nosso coração para que possamos produzir a 30, 60 e 100 por 1. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Você está aí com sua Bíblia aberta também? Uma semente e quatro solos. Nós vamos falar hoje sobre uma semente e quatro solos. Essa semente, ela é de que natureza? Ela é de que qualidade? Interessante porque, às vezes, quando a gente lê esse texto, a gente acha que são sementes diferentes, que são semeadores diferentes. Mas o que a Bíblia diz é que elas são da mesma natureza. O semeador é o mesmo, mas os solos, estes sim, eles são diferentes. Então vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina aqui sobre esse texto. Versículo 11 diz assim: é, pois, esta a parábola. Jesus explica aos discípulos o que ele quis dizer. A semente é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos repetir isso? A semente é a palavra de Deus. Eu tentei plantar esses dias lá em casa, tentamos plantar coentro, que mais, amor? Cebolinha? Paula, toda empolgada, comprou os caqueirinhos, comprou as sementes, não é? tomou uma mini aula na loja. Empolgados, nós plantamos as sementes e ela enfeitou, muito jeitosa, como é típico dela. E aí regou e nós nos alegramos porque as sementes brotaram. E as sementes brotaram e elas começaram a esticar e a crescer e a concorrer entre si. Só que, não sei se por imperícia nossa ou pela qualidade da terra, elas logo murcharam e secaram. E aí a gente pergunta logo, será que essa semente estava vencida? Será que a semente era de má qualidade? Será então, por que não deu certo? Eu acredito que pelo fato de elas serem brotado, se tratavam de boas sementes. Vocês concordam, né? Irmãos, se é uma coisa que nós não podemos resistir, é o fato de que a palavra de Deus é uma boa semente. Eu falei aqui hoje de manhã para os irmãos e disse, olha, nós não devemos brincar de forma negativa com as pessoas. Você já viu que às vezes tem um irmão que é mais gordinho e ele chega e a gente faz uma piada boba? Olha, eu quando sou convidado para ir no acampamento de outros irmãos, de outras igrejas, eu sempre faço um pratinho muito, um pouquinho. Porque eu morro de medo de fazer alguma piada com isso. Porque eu fico com medo do irmão pecar falando bobagem. Mas às vezes a gente está tão aliciado por brincadeiras negativas, perniciosas, que a gente fala como se fosse um agrado, como se fosse um ainda diz assim, ah, mas fulano não tem essa intimidade para brincar assim comigo, como se a intimidade permitisse que alguém nos machucasse. Devia ser o contrário, né? A intimidade devia levar a ser mais jeitoso, a ser mais cuidadoso. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente planta uma semente ruim em uma pessoa, quando faz uma declaração que abate aquela pessoa. Aí você diz, mas pastor, Jesus, ele abateu algumas pessoas soberbas que apareceram para ele. Primeiro, ele era Jesus, amém? Ele sabia quem era soberbo, quem era altivo, precisava ser abatido. Segundo, até quando Jesus corrigia as pessoas, ele corrigia com amor. Ele corrigia de um jeito tão eficiente que a pessoa era corrigida e ao mesmo tempo ela se rendia, ou ela se afastava. Quais são as sementes que nós estamos plantando? Eu lembro que uma vez eu estava em meio a alguns irmãos de um grupo evangélico, eu respeito muito, aprendo muito com eles, amo muito eles e discordo de algumas coisas da teologia deles. E eles estudam muito a Bíblia. E eu estava com esse grupo e nós fomos levar uma roupa numa costureira para fazer uma reforma, coisa assim. E aí eles falaram, olha, ela é tão agradável. Eu falei, por que vocês não chamam ela para a reunião de vocês, para o culto? Aí falaram assim, ah não, ela não vai entender, o povo hoje só quer bênção, o povo hoje só quer cura, não querem a palavra. Aí eu falei, ora, mas se vocês têm a palavra de Deus, por que vocês estão retendo essa palavra? Vocês deviam ao contrário, falar isso a mais pessoas. Irmãos, a palavra de Deus é uma boa semente. Não adianta você ter um grande estoque da palavra de Deus. Às vezes a gente ouve tanto da palavra de Deus, palavra de vida. Às vezes uma situação que a gente passa, um irmão chega e traz uma palavra de consolo, que anima, que cura, que levanta a gente sai daquele buraco, mas de repente a gente vê alguém na mesma situação e esquece que aquela semente produziu fruto em nós. Vou chegar lá daqui a pouco, mas o que é que eu quero dizer? Que a palavra de Deus, ela é uma boa semente. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque já há alguns anos eu cuido de algumas pessoas e eu já vi muitas pessoas melhorarem, eu já vi muitas pessoas crescerem, eu já vi muitas pessoas superarem as suas dificuldades. E é incrível como aquelas pessoas que recebem a palavra, recebem a boa semente que é a palavra de Deus, elas reagem de uma forma diferente. Por quê? Porque a psicologia, por mais eficiente que seja, ela tenta fazer com que a pessoa use suas próprias forças. Mas ninguém é tão forte que possa se carregar. Eu lembro que quando eu era criança, assistia Super-Homem e ele voava. E aí um dia eu disse assim, eu sou forte. Eu vou tentar me levantar para ver se eu voo, se eu flutuo. E eu fiz uma força enorme tentando me apoiar em mim mesmo para eu poder levantar. Mas quanto mais... Eu não sabia da lei da física da alavanca, né? Era impossível. E a mina. E aí eu forçava com muita força e eu não conseguia sair do lugar. Que às vezes, por mais que você empregue força, a sua força não é suficiente, amém, gente? Mas essa palavra de vida, essa palavra eterna, essa palavra de Deus, ela vem para levar a gente aonde nossos próprios esforços não conseguem nos levar. Então, a palavra de Deus, ela sempre é uma boa semente. Você pode dizer amém? Amém. Quantas vezes pessoas estão do seu lado desesperadas, aflitas? Né? E você às vezes dá até bons conselhos. Chega um amigo seu e diz, eu não sei o que eu faço, eu estou falindo. E você diz, o que é que houve? Ah, não sei, eu compro, como, não consigo pagar. E a mulher já começou a reclamar lá em casa, já começou até a brigar. Eu falei com ela, se achou ruim, arranja outro. E meu filho já não aguenta mais também, porque ele me pede as coisas, eu prometo, não consigo dar, já está vindo o bilhete da escola para pagar. Aí você começa a perceber que ele desorganizou as finanças, e isso começou a ser como uma cascata na vida dele, toda a vida dele ficou desagregada. E às vezes a gente, tão gentilmente, chega e diz, olha, você talvez devesse organizar suas finanças assim, assim, assim. E temos bons conselhos para dar. Só que, irmãos, um momento desse, a terra ali às vezes está arada, está pronta. Você tem a semente, a palavra de Deus. E às vezes a gente não coloca a semente, a palavra de Deus, porque a gente acha que o solo talvez não seja bom. Mas aqui eu vou bater muito nessa tecla hoje. A palavra de Deus sempre é uma boa semente. Amém, queridos? A palavra de Deus sempre é o melhor recurso. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é poderosa para discernir entre alma e espírito, como dizem Efésios, como dizem Hebreus. Então, como nós podemos tratar de questões que são espirituais, se às vezes nós usamos uma linguagem, um cuidado humano, às vezes é cheio de amor, mas falta dessa palavra de Deus. Eu quero estimular você, em nome de Jesus, a ter mais coragem de falar a alguém que está passando por uma situação difícil, porque você não ora sobre isso. Uma vez eu estava para dar uma resposta, e algo profissional, não me lembro exatamente o que foi, uma proposta de emprego, algo assim, e eu falei à pessoa, eu vou pensar. Vocês me conhecem, sabem que eu não tenho nada contra pensar, né? Mas depois eu percebi, o próprio Espírito de Deus me levou a entender que não basta pensar. Quando você pensa sobre uma matéria, você visita as suas faculdades intelectuais, você visita as suas compreensões. Mas quando você está diante de uma questão e você ora a respeito daquilo, você, além de pensar, você confia isso a Deus. E como Madame Guyon dizia, nós, como uma criança, quando vê a sua mãe fazendo um bordado, a criança olhando de baixo, ela não entende por que que mamãe passa tanto tempo fazendo isso tão feio, tão bagunçado. Só que quando a mãe termina, a mãe vira a trama e mostra o bordado pronto, e a criança diz, meu Deus, mãe, que coisa linda! E quando a gente olha de baixo, a gente não vê o que Deus está tecendo, o que Deus está fazendo. Mas de repente o Senhor nos apresenta e diz, ah, não, olha aqui como é que está a verdade, como eu estou fazendo. Amém, queridos? Então, quando eu oro sobre uma matéria, eu visito a sabedoria de Deus a respeito daquele assunto. Então, sim, você pode dizer a um colega de faculdade, um amigo do trabalho, olha, eu vou orar por você por isso. Eu acredito que Deus tem uma saída para a sua vida. Eu acho que Deus pode usar essa situação difícil, calamitosa, horrível, para Ele mostrar o poder dEle, a pessoa dEle para você. Jesus quer se apresentar para você mais do que como um guru, mais do que como um mestre, um rabi. Ele quer apresentar você como Deus e como amigo. Amém, amados? Mas vamos aqui mais adiante, porque não tenho tanto tempo assim para ficar só no versículo. É pois esta parábola, a semente é a palavra de Deus. 12. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. E Mateus diz, não a compreendem. Eles não a assimilam. Eles não a fagocitam. Eles não a absorvem. E logo vem o diabo. E o diabo existe. Costumo dizer a vocês que o nosso pior inimigo não é o diabo. Nosso pior inimigo é a nossa carne, que não é o nosso corpo. Nosso corpo deve ser casa de Deus, templo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Mas essa tendência de fazer o que é errado. Está circulando aí no WhatsApp, eu já mandei para alguns amigos, de um gatinho. O gatinho, ele fala assim, tá vendo? Está ansiosa, come. Tá nervosa, come, põe esse paladrapo na boca. Eu já dei tanta risada com isso. A gente é assim, às vezes a gente está ansioso, a gente come, Às vezes a gente está com medo e a gente come. Às vezes a gente está preocupado e a gente come. E ainda bem que não é tão grave assim só quando come, né? Porque às vezes bebe. Às vezes usa um entorpecente. Às vezes vai para o pecado. Mas Deus, Ele é tão amoroso, tão cuidadoso, tão zeloso, que Ele quer promover nessa noite que você seja uma boa terra para receber a palavra dEle, que é vida. Amém, queridos? Mas existem alguns, dentro dessa perspectiva bíblica, dizia que existe uma só semente, que é a palavra de Deus. Mas existem quatro tipos de solo. O primeiro solo é aquele que está à beira do caminho. É aquele solo que é pisado. É aquele solo que é infértil. É aquele solo que recebia sal. Você sabia que no tempo bíblico, essas estradas romanas, elas eram feitas de uma forma muito interessante. As mais simples tinham pelo menos sal. O sal que perdia o sabor por algum motivo, o sal que se deteriorava, que entrava em um processo de químico, onde ele perdia o seu sabor e ele adquiria outras qualidades físico-químicas, eles eram dispensados aonde? Nas estradas. Por isso que disse, o sal insípido é lançado fora, para ser pisado. Então, o sal, ele impossibilitava que germinasse alguma coisa ali naquele caminho. Às vezes, nós recebemos esse sal sem sabor. Amados, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Às vezes, nós andamos com pessoas que devemos amá-las muito. Mas são pessoas tão machucadas e frustradas que elas são um sal que perdeu o sabor. E às vezes nós estamos tão arrodeados dessas pessoas que perderam o sabor, que nós ficamos infrutíferos. Você deve andar com as pessoas que não receberam Jesus ainda, sim, para influenciá-las no amor de Deus, no amor de Cristo. Mas você já percebeu que aquele tempo que você andava mais frio espiritualmente, que você começou a andar com pessoas que falavam de tantas bobagens, no começo você não conseguia nem ouvir aquilo tudo, era tudo tão aversivo. Hoje é o que lhe agrada, hoje é o que lhe atrai, ouvir aquelas coisas. Mas a sua vida não é mais frutífera como era. É seco, é morto. Por quê? Porque é um sal insípido. Uma semente que é envolvida por sal insípido, ela define, ela não produz, ela fica estéril. Está claro, diga-me? Então, o primeiro tipo de solo é aquele solo que é enrijecido, que é infértil, que é cheio de sal. Mas não é só isso. A Bíblia diz, mas logo vem o diabo e tira ali do coração a palavra, para que suceda que crendo... Versículo 12. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Segundo Mateus, não a compreendem. Mas logo vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não suceda que crendo sejam salvos. Volte aí, antes da interpretação. Olhe como tem mais uma informação importante aqui sobre esse caminho que a semente não fertiliza. Versículo 5. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E foi o quê? Pisada. E as aves do céu a comer. Já percebeu que quando a gente começa a afastar de Deus, logo, logo vem alguém que nos pisa? Uma semente pisada, ela não germina mais. A semente, se você abrir um carocinho de feijão, faça essa experiência, é tão lindo. Você vai ver ali que em germe há uma planta. Se você tiver uma boa visão, tudo bem. Se não, use uma lupa. Você abre aquele carocinho de feijão e assim, por cerca de 1,5 milímetros, existem duas folhinhas já prontas dentro da semente. Se você esmaga a semente, aquele germe morre e a semente não serve mais para ser fecundada. Irmãos, em nome de Jesus, vamos ter cuidado para que a gente não seja pisado. Às vezes nós achamos que podemos curtir o mundo. Ah não, mas o mundo é tão interessante. Olha, o mundo que é interessante, porque no mundo a gente pode se alegrar, a gente pode fazer um monte de coisa. Ah não, na igreja a gente pode fazer nada. Não, mas o mundo bom, porque no mundo a gente pode curtir, fazer um monte de coisa boa. Ah, eu gosto do mundo, a gente pode curtir. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. O mundo, as pessoas fazem coisas medíocres e acham que são coisas super interessantes. Eu já expulsei um demônio. Eu acredito que todos aqui confiam em mim. Todos me conhecem aqui. A não ser você ainda. Eu já expulsei um demônio. Eu sou psicólogo. Eu sei o que é uma histeria. Não era uma histeria. Era um demônio. Eu quero saber quem é no mundo que consegue expulsar um demônio. Eu acho que é mais interessante expulsar demônios do que encher a cara. Amém ou não? Então, nós, sim, nós, pela graça, não por nossas obras, não, pela misericórdia de Deus, nós é que podemos fazer muitas coisas. Nós é que podemos olhar para uma proposta de corrupção no nosso trabalho e ter poder no Espírito de dizer, não me é interessante isso. Nós que podemos estar numa situação difícil conjugalmente e aparecer uma pessoa atraente, interessante, tentar seduzir e você dizer, não, eu sou casado e feliz. Nós podemos no poder do Espírito. Nós que podemos olhar para traumas terríveis de nossa história e dizer, eu não sou preso aos meus traumas porque o Senhor me fez uma nova criatura quando eu recebi a Jesus. Eu prefiro ficar com a bom solo do que ficar achando que estou muito bem, porque estou no caminho. Às vezes a gente pensa que o caminho é interessante, porque é no caminho que as coisas acontecem, né? É no caminho que as pessoas passam, é no caminho que é legal, porque as coisas acontecem no caminho. Não, no caminho nós somos pisados, no caminho somos cercados por sal, e no caminho nós somos estéreis. Você entendeu? Diga amém. Os que estão à beira do caminho. Mas não é só isso. Há algo trágico que também acontece. Você sabia que, mesmo que você consiga fugir da pisadura de alguém que passou, olha que lugar terrível para se viver no mundo, irmãos. As pessoas querem que nós sejamos iguais a elas, frustradas, traumatizadas, infrutíferas. Uma pessoa que acompanhava virou amigo meu, conheci na rua. Ele tinha um transtorno mental grave e tinha poucos amigos. E eu me propus a ser amigo dele. E muitas vezes ele ia em minha casa comer. E eu disse, mas por que você não procura seus amigos também para comer com eles? Não que você não possa vir aqui, porque ele está envergonhado de tanto lá em casa. E ele falou, não é assim que funciona. Um cara inteligentíssimo, estudante de belas artes, genial, uma conversa muito interessante. Eu tinha evangelizado ele. Ele disse, não é assim que funciona. Quando eu chego no bar, se eu pedir um quibe que está ali, ou aquele ovo colorido, e a gente dava risada, a gente ria muito juntos. Você já viu aquele ovo colorido do bar? Você que já comeu aqui? Não experimente aquilo. É como um amigo meu dizia, aquilo é asiático. E aí, ele disse, não é assim que funciona. Se eu chegar e pedir um lanche, ninguém paga. Mas se eu chegar e pedir cachaça, eles pagam. Eu falei, por que será? Aí ele falou, é porque eles querem ver as pessoas iguais a eles. No mundo, nós somos pisados. Pessoas nos tratam bem se nós temos algo para dar para elas. Assim é o mundo. E além disso, ainda tem o nosso adversário, o diabo. O diabo, ele fica caçando. Por exemplo, eu lembro que quando eu estava longe do Senhor, assim, não, ele não estava longe de mim, porque ele é um Deus de amor, ele nos cerca, não é? Mas eu na adolescência comecei a andar por outros caminhos e fazer coisas que eu queria. E eu via que às vezes Deus plantava em meu coração, eu via minha avó falando do Evangelho para mim, ia num culto muito esporadicamente para agradar minha família, e quando chegava uma semente, no outro dia, o diabo roubava aquela semente. Eu comentando com ele, pô, fui na igreja ontem, foi legal, que igreja o quê? Para estar doido, dinheiro para pastor? Aí aquela semente era roubada pelo diabo. Além do mundo que nos pisa, além do sal que nos faz infrutífero no caminho, ainda tem o diabo que rouba a semente, que é a palavra de Deus no nosso coração, para que você não creia e para que você não seja salvo. Mas adiante ainda fala de outro solo. Os que estão sobre a pedra ou caem sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra recebem com alegria, mas estes não têm raiz, versículo 13. E Mateus e Marcos continua dizendo, não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. Será que não é assim conosco às vezes? Porque é muito fácil a gente ouvir uma palavra dessa e falar, não, eu sou a boa semente, eu só estou com um pouquinho de pedra, estou com um pouquinho de espinho, eu preciso contratar um jardineiro. de fato jardineiro é Jesus, ele pode fazer um grau na sua vida. Amém ou não? Amém? Quantas vezes nós somos exatamente assim? A palavra é boa e a boa semente. Mas às vezes a semente cai num coração duro. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Você já percebeu que tem pessoas que se falam do Evangelho, aí elas dizem, que coisa boa, olha que coisa boa, eu acho que eu podia viver isso. Interessante, eu pensava que Jesus era só um profeta, um iluminado, mas não, Jesus é Deus, a Bíblia é clara, Ele é Deus. E eu quero viver isso, eu quero isso para a minha vida. Às vezes até são tão empolgados que até nos empolgam. Mas as raízes não crescem. Quem aqui já plantou aquele feijãozinho num copinho com algodão? Que frustração, irmãos. Acho que as crianças vão ter uma sessão com psicólogo depois daquilo. E aquele feijão, rapaz, interessante que de um dia para o outro o negócio cresce assim de forma vertiginosa, né? Fica até estranho aquele catatau assim, grandão, no copinho de algodão. Não é? Aquelas duas folhas, lembra do germe que eu falei? Aquelas duas folhas que saem são aquelas duas pequenas folhas dentro da semente. Mas só que as raízes não conseguem se segurar. É como se tivesse uma pedra. Tem pouca umidade. E aí depois ele tomba e cai e morre. Irmãos, às vezes a gente se empolga, a gente vai para um retiro na igreja. Eu contei para os irmãos, você deve ter ido para muitos. Pelo dia. E aquele fogo todo, aquela glória, aquele poder, oh glória. Mas geralmente os pastores falam no final, não deixe isso aqui, leve isso para a sua cidade, leve isso para a sua casa. Porque o que adianta você receber com alegria e depois aquilo murchar e secar? O que adianta? Amados, vamos ver aqui o que Jesus fala sobre isso. As que caem sobre a pedra são as que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Eles até dizem, esse pastor falou isso aí, tem uma coerência aí. Talvez se eu vivesse isso aí, vou até começar a tentar. De repente, quem sabe, eu consigo isso aí. Ele até recebe com uma certa alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia e à perseguição por causa da palavra. Eu quero dizer uma coisa para vocês todos aqui. Quando nós recebemos a palavra, logo, adiante da palavra, vem uma angústia. Jean-Paul Sartre definiu a angústia da seguinte forma. Embora fosse ateu, a graça comum de Deus o visitava de vez em quando com tiradas muito interessantes, admito. Ele dizia, angústia é quando nós não conseguimos atender ao que nós nos propomos ou que alguém propôs a nós e nós aceitamos. Não é essa a angústia do crente? A gente se propõe coisas extraordinárias. Só que logo vem a angústia por a gente não cumprir. Eu quero dizer uma coisa para você. Nenhum de nós vai conseguir cumprir toda a Bíblia. Amém ou não? Amém. Você sabia que Jesus ficou angustiado até a morte? Você sabia disso, Juliana? Então, não se desvie por causa da angústia. Porque ela acometeu até Jesus sendo o Senhor. Mas não foi só a angústia, a perseguição também por causa da palavra. Todos que recebem a palavra serão perseguidos por causa dela. Todos. Se não agora, em um futuro breve. Se não no futuro breve, no futuro distante. Mas é promessa bíblica. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem abraça a palavra de verdade, vai se angustiar por ela. A palavra de Deus diz sobre Paulo. Disse, ele vai perceber o que importa sofrer por amor ao Evangelho. Quando disseram, mas ele fez tanto mal à igreja? E o Senhor Jesus disse, mas ele vai saber o que ele vai sofrer por causa desse evangelho, dessa palavra. Mas quero dizer uma coisa para você, irmãos. Mesmo angustiados, mesmo muitas vezes perseguidos, nós não somos abatidos e derrotados, como o próprio apóstolo Paulo fala, amém? Porque não existe alegria maior de alguém que recebeu Jesus do que vencer essa angústia, do que vencer essa perseguição e ainda assim dizer, Senhor, eu sou imperfeito, eu sou incapaz, mas eu me alegro porque eu não quero perder essa semente por nada, Senhor, nada, nada, eu quero criar raízes profundas mesmo que seja angustiado e mesmo que eu seja perseguido. Vamos ver o que o texto continua dizendo? E diz, Ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Eles não conseguem compreender. Às vezes nós ficamos tão confusos e dizemos, ah, não, isso não é para mim. Apenas creem por algum tempo, mas na hora da aprovação se desviam. Conheço alguns assim. Ah, como eles são crentes. Ah, como eles servem a Jesus. Ah, como eles são fiéis. Mas a primeira perseguição, eles desviam. Nós devemos investir nessas pessoas, amar essas pessoas. Nós devemos, inclusive, dar um pouquinho da nossa terra para eles. Vamos tentar transplantá-lo da pedra para a terra arada. Quantas vezes eu desviei, irmãos? Quantas vezes? Eu lembro que quando, logo que eu voltei para Jesus, na verdade ele me atraiu, eu lidava com religiões esotéricas. Já contei um pouco isso para você. Já fiz tanta coisa. Teve um ritual que eu fiz, que eu passei 3 dias numa caverna. 3 dias dentro de uma caverna, sem luz nenhuma. Eu e milhares e milhares de morcegos, fazendo os rituais, chamando os espíritos. E Deus me preservou ali por misericórdia, amém, gente? Eu estava buscando, mas no lugar errado. E eu me desviava. E interessante, quando eu voltei ao Senhor, eu toda semana me convertia. Eu ia na igreja e convertia. Na outra igreja e convertia. Na outra igreja e convertia. Aí, eu estava com uma namorada que eu tinha, né? E ela falou para mim, fui num culto ontem, uma mulher doida, ficava adivinhando a vida dos outros, e pegou em minha cabeça e disse assim, olha, diga ao seu namorado que Deus quer ele de uma vez por todas, que não é esse negócio de todo domingo ele ficar aceitando não, que ele tem o seu plano na vida dele e quer ele de uma vez por todas. Detalhe, essa namorada minha não sabia que eu estava indo escondido para a igreja. Essa mulher nem sabia quem eu era, mas Deus mandou um recado por ela. Eu que nem um doido quando ouvi isso, saí gritando dentro da casa que eu estava. Jesus ainda me ama! Jesus ainda me ama! Porque eu sabia quem era Jesus, eu já tinha conhecido. E a mulher que nunca tinha me visto, mandou um recado para a menina que era minha namorada, para dizer que ele me queria de uma vez por todas. Você pensa que Deus não está lhe conduzindo para a salvação? Tá, porque Ele lhe ama. A palavra de Deus diz, dura coisa recalcitar contra os aguilhões. Um boi brabo tem que ser conduzido com os aguilhões. E se ele se bater, os aguilhões têm que vir com forma mais intensa. Não recalcite contra os aguilhões. Deixa Deus conduzir sua vida para Ele. Amém? Amém. Amados, que em nome de Jesus as provações não nos afastem do Senhor. Terceiro, a parte que caiu entre os espinhos. Ah, irmãos, isso aqui, só a graça. São os que ouvem e no decorrer da sua jornada são sufocados, versículo 14, são sufocados pelas preocupações ou pelos cuidados. A palavra melhor quando se pega no grego é preocupações. E Mateus e Marcos dizem, do mundo, a fascinação das riquezas. E Mateus e Marcos diz, das demais ambições e deleites da vida. Mateus e Marcos de novo, são sufocadas, e é sufocada a palavra, ficando a planta estéril. Ficando a planta estéril. Seus frutos não chegam a amadurecer, eles pecam. Já viu aquela manguinha bonitinha, não é? Amarelinha, não vai morder ela, é amarga, porque ela amadureceu antes da hora. Essa árvore que só gera frutas assim, ela não vai ter descendência. Irmãos, a palavra de Deus, quando ela cai entre os espinhos, quando nosso coração é um jardim de espinhos, o que Jesus quer falar com isso? Que existem algumas coisas, elas não são mais poderosas do que a palavra de Deus. Amém, gente? Amém? Mas, às vezes, nós cultivamos espinhos. Pessoas angustiadas, ou pessoas superficiais, elas cultivam espinhos, ervas daninhas no seu jardim, sem nem perceber. A Bíblia diz que não se dá figos de espinheiros. Nem se pode dar outra fruta de um pé de espinho. Vai nascer espinho do pé de espinho. Como eu sei, pastor, se eu tenho cultivado espinhos na minha alma, no meu jardim? Como é que eu sei isso? Quando você prefere o que o mundo pode lhe dar de prazer do que o que o reino de Deus pode lhe dar de prazer, é porque você está cultivando espinhos. Qual o prazer que você prefere? Eu, como homem, prefiro dormir, comer. Eu gosto dessas coisas. Mas eu tenho que me disciplinar. Você sabia que a sua carne é suicida? Você sabia que você ia atender todos os dias da sua carne, você morre logo, logo? Não demora muito. O movimento, existe um movimento literário, um movimento filosófico, veio da França, chamava Carpe Diem, vive o dia. E tivemos grandes poetas aqui no Brasil que aderiram a esse movimento. Dentre eles, Gregório de Matos, que era genial, conhecia muito a Bíblia. Ele dizia: ora, ora, pequemos, pequemos, pequemos, vamos curtir a vida, porque Deus é um Deus de graça e vai nos perdoar. Ele faz isso nos seus poemas, Gregório de Matos. Morreu com menos de 30 anos, tuberculoso. Por quê? Porque ele escolheu os prazeres desse mundo. Aí você diz assim: ah, pastor, mas Deus deu o paladar para que a gente pudesse curtir comer. Deus deu os prazeres do nosso corpo para que a gente pudesse curtir. Amém. Ele deu mesmo. Mas a questão aqui não é que nós, recebendo Jesus, vamos ter uma vida sem graça. Não é isso que o Senhor nos propõe. Mas Ele quer que você sinta esse prazer por mais tempo. Eu vi um adesivo uma vez no carro, achei genial. Um pouco chocante, admito, mas genial. O adesivo dizia assim: Deus inventou o sexo seguro. Aí eu falei: pô, forçarambá aí. Tudo bem que o cara der um vacilo, ele tem que usar um preservativo, porque senão peca duas vezes. Desculpa a grosseria, mas uma vez atendi um jovem que caiu em fornicação, eu perguntei: você usou camisinha com a prostituta? Ele falou: não. Eu falei: você pecou duas vezes. Mas isso a gente fala outro dia. E aí tinha lá: Deus inventou o sexo seguro. Só que embaixo tinha escrito: e chamou de casamento. Oh, maravilha! Achei ótimo! Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quantas pessoas eu ouço que testemunham, dizem: a minha vida sexual é muito mais realizada e feliz depois que eu fui da minha mulher, ela foi minha. Aí você crê ou não? Eu creio. Amém. O diabo é mentiroso. Ele diz que no mundo é que se curte, no mundo é que se tem prazer. É uma mentira. Sobre isso, a respeito do sexo, tem um amigo meu que ele diz assim: quem inventou o sexo foi Deus. Ele inventou para que nós tivéssemos prazer com Ele, mas de forma santa, para podermos ter esse prazer por mais tempo. Amém, irmão? Sem adultos aqui, amém? Todos dizem amém? Então, meus irmãos, meus queridos, que em nome de Jesus a semente não caia nos espinhos. Que os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas, às vezes a gente quer tanto ganhar dinheiro. Olha, eu tenho dito isso para vocês. Amo os meus pacientes, amo, amo, amo, amo. E tantos deles que eu já atendi, muito ricos. Olha como tem gente rica nessa cidade, gente, você nem sabe, viu? E quem não é rico ainda vai ser muito rico. E uma vez eu ouvi de um deles, muito amado, ele falou assim: quando eu não tinha dinheiro, eu era muito mais feliz. E não foi uma vez só que eu vi isso aqui. Mentira do diabo. Quando você acha que tendo muito dinheiro você vai ser feliz, isso é mentira. Isso é mentira. Conheço muitas pessoas que ganham salário mínimo e não devem um real a ninguém. E conheço pessoas que ganham 40, 50 mil e devem 10 vezes mais do que isso. Porque não importa quanto você ganha, importa como você gasta. Amém ou não? Amém. Então, se eu fico correndo para poder ganhar dinheiro a qualquer custo, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Então, os cuidados dessa vida, eles vão me sufocar. E eu vou, muito provavelmente, sufocar a semente do Senhor. Para terminar, vamos ver sobre a boa terra, a boa semente. Versículo 15, para nós terminarmos. Mas o que caiu em boa terra, oh Deus, que a tua palavra caia em boa terra. Vamos fazer essa oração juntos? Senhor, que a tua palavra cai em boa terra, arranca os espinhos, arranca as pedras, me tira do caminho da perdição, para que eu receba a tua boa semente, em nome de Jesus. Versículo 15 diz: mas a que caiu em boa terra, oh glória a Deus, são os que ouvindo a palavra. Você está ouvindo o que eu estou falando? Diga amém. Você concorda que a palavra de Deus, não que eu sou Deus, é claro, né? Mas que a palavra de Deus é Bíblia, diga amém. Amém. Então você está ouvindo a palavra de Deus, amém? Mais o que caiu em boa terra, são os que ouvindo a palavra, ou seja, você está nisso hoje, você concordou com isso, com o coração reto e bom, arretim, e dão fruto com perseverança. Mateus e Marcos completam e dizem ainda: a 30, 60 e 100 por um. 16. Ninguém, pois, acende uma candeia, uma lâmpada, e coloca embaixo do velador, ou coloca escondida, ou dentro de um vaso opaco, ou põe debaixo da cama. Não! Se põe embaixo da cama é pinico, né, gente? Não é uma vela. Mas põe no lugar visível, no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa encoberta que não haja de manifestar-se, nem coisa secreta que não haja de ser vista à luz. Vê depois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado. E a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Você diz: eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a boa semente. Se ela não fecundar em você, se ela não for útil na sua vida, ela será tirada. Jesus continua e as parábolas dele, ele diz: olha, existia um homem que deu aos seus sócios um talento, e a outro deu mais, e o outro deu mais. E depois ele voltou, e o que recebeu um enterrou e devolveu inteiro de novo. O que recebeu mais, produziu e entregou multiplicado, e o outro mais multiplicado. E o que guardou um enterrou, disse: eu sei que o Senhor é um homem, um Deus, perdão, Deus, a interpretação que Jesus dá, eu sei que o Senhor é um Senhor austero, e que o Senhor é muito, muito, muito exigente, então eu fiz o quê? Eu enterrei o meu dinheiro para lhe devolver ele. Não serve. O Senhor não lhe deu uma semente para ficar enterrada. Ele deu uma semente para receber pelo menos 30 vezes mais. O que a palavra gera no seu coração? Se ela ficou o caminho, o sal a matou, alguém a pisou, ou os pássaros levaram. Se ela ficou entre as pedras, recebeu bem a palavra, mas logo murchou. Se ela ficou entre os espinhos, os cuidados dessa vida, o amor, a riqueza, os prazeres a sufocaram. Mas se é uma boa terra, naturalmente ela prospera. Nesse congresso que eu fui, eu ouvi muito um jargãozinho que eles sempre falavam. Eles diziam assim: ovelha sadia sempre dá muita cria. E aí eu dizia: oh, que interessante, ovelha sadia sempre dá muita cria. E eu, conhecendo aqueles irmãos de lá, inúmeras vezes eu perguntei: você faz parte de algum grupo? Você é discipulado? E a pessoa dizia: faço. Na verdade, eu já discipulei um grupo, uma casa. Dessa casa já se multiplicaram para 80 casas. Quem for na minha casa na quinta vai ver o Edivaldo falando, o vendedor de mochila. A semente foi bem fecundada ali. Aí você diz: peraí pastor, você está confundindo minha cabeça. Eu pensei que essa pregação era sobre eu receber o Evangelho e ser uma pessoa que cumpre a Bíblia. Como nós cumprimos a Bíblia? Como nós queremos cumprir? Será que você põe uma cerca de espinhos à palavra de Deus, dizendo a ela: olha, você só vai frutificar a dois por um. Eu não quero que o Evangelho mude muito a minha vida. Eu quero só mudar em algumas áreas. Às vezes nós cultivamos cerca de espinhos para deter a ação do Espírito de Deus. Só que esses são sufocados. Você entendeu? Diga-me. Às vezes nós fazemos questão de deixar a semente bem exposta para o diabo roubá-la. Quando você não agarra a palavra de Deus para você, quando você não diz assim, olha isso para mim, eu posso viver isso aí que foi dito, eu posso viver isso que eu li, eu posso viver isso que o Senhor me falou. Você pode estar desperdiçando algo que pode transformar a sua existência, a sua eternidade. É um homem de Deus, já vou terminar, que ele diz que a repercussão que a palavra de Deus tem na sua vida em um segundo vai repercutir por toda a sua eternidade. Como você diz quando recebe a palavra de Deus no seu coração, sim, eu quero, ou não, eu rejeito, eu quero continuar vivendo como eu vivo, isso vai repercutir por toda a sua eternidade. Mas quando você aceita e recebe com o coração reto e puro, então essa semente, ela vai começar a mudar você por dentro. Para terminar, eu quero falar de algo que aconteceu na minha vida quando eu era criança. É terapêutico isso para mim, abrir isso para vocês. Uma vez eu engoli os caroços de melancia. Minha avó sentou comigo e disse, eu te falei para não engolir o caroço da melancia. Sabe o que vai acontecer agora? A melancia vai crescer dentro de você. Olha, a barriga da melancia. Está grávida. E essas melancias vão crescer dentro de você. E sabe o que vai acontecer? Elas vão crescer. Você já viu como a melancia é grande? Irmãos, como aquilo foi traumático. Meu Deus, eu pensei, eu vou morrer. Quando crescer uma melancia, vai crescer outra melancia, vai me partir todo por dentro. O que, que vai acontecer comigo? E eu fiquei muito, muito aflito com aquilo. Eu era uma criança, eu devia ter uns 4 anos. E minha avó, uma pessoa tão maravilhosa, por que ela falou aquilo? Mas eu entendi hoje porque ela falou aquilo, para vocês poderem ouvir isso. O reino de Deus em vocês vai matar vocês. O reino de Deus é como uma semente de melancia que você engole, mas ela cresce em você. Você vai começar a perceber coisas na sua vida morrendo. Vontades que você tinha morrendo. Natureza antiga, carnal, morrendo. Mas sabe qual é a boa notícia? É que depois você vai poder comer dessa melancia. O próprio reino de Deus em você vai lhe dar vida, e vai lhe dar vida em abundância. Porque a palavra de Deus diz que o reino dele é como um fermento colocado na massa. Uma massa, depois que recebe o fermento, nunca mais é a mesma. Mas a palavra de Deus também diz que o reino de Deus em nós, ele flui como rios de água viva para a vida eterna. Então esse mesmo reino de Deus que tira a sua vida, Cássia, ele lhe dá uma nova vida em Jesus. Esse mesmo reino de Deus que faz você não conseguir ter mais a mesma vida que antes, Davi, ele dá uma nova vida muito melhor do que a anterior. Vamos orar, vamos ficar de pé. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu reino. O teu reino não é divisível em aparência, não é comida nem bebida, mas ele é uma semente que brota em nós e transforma a nossa eternidade. Senhor, nós queremos ser a boa terra. Nós queremos que o Senhor frutifique dentro de nós. Senhor, se eu olhar para a minha vida, quantas vidas foram geradas a partir da minha? Quantas pessoas receberam do Senhor? A quantas pessoas eu cuidei? A quantas pessoas me dediquei? A quantas terras eu arei? Espírito de Deus, revela-nos que o Senhor tem um novo tempo para nós. Senhor, revela-nos em nome de Jesus que o Senhor não nos quer como um caminho cheio de sal que é pisado por aqueles que passam. Não há ninguém nessa noite aqui que tenha vindo de forma aleatória, que não tenha sido trazido pelo teu Espírito Santo. Porque o Senhor queria que nós ouvíssemos que não, nosso lugar não é no caminho do mundo. Nosso lugar não é para ser pisado por outras pessoas que já foram pisadas. Nosso lugar não é para ser esterilizado pelo sal que esteriliza, não. Nós, Senhor, temos que sair do meio das pedras. Ah, nós recebemos com tanta alegria. Às vezes saímos de um culto desse e dizemos, ah, será que tem chance para mim? Será que tem chance para mim? Mas só que amanhã o diabo, a carne, o mundo dizem, não, isso não é para você. Não, isso vai tirar muitas coisas, muitos prazeres. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Às vezes nós já somos cristãos, já recebemos o Senhor, mas queremos viver como a semente sozinha. Tua palavra diz que se a semente não morrer, ela não poderá gerar outras. O grão que cai na terra morre para poder gerar outros. Se nós não morrermos, outras vidas não partirão da nossa vida. Outras pessoas não receberão do Senhor se nós não morrermos por amor ao teu Evangelho. A palavra diz que aquele que ama a sua própria vida perdê-la-á, mas aquele que não ama a sua própria vida, esse a achará. Nós precisamos amar ao Senhor mais que a nossa própria vida. Quantos de nós estamos tão desesperados porque a nossa maior missão é manter-nos vivos? Chega um momento que isso tem validade e nem viver mais queremos. Mas quando o nosso maior motivo de viver é glorificar ao Senhor e fazer o Teu nome glorificado, aí temos um motivo eterno de vida. Senhor, em nome de Jesus, que nós tenhamos no Senhor a disciplina de arrancar os espinhos. Quantas vezes cultivamos espinhos para nos manter distantes, para que as pessoas não cheguem próximas de nós. Cultivamos verdadeiras cercas vivas de espinho para nos mantermos estéreis e sozinhos, quando o Senhor disse que deveríamos construir pontes para estarmos perto dos irmãos. Amadurece a tua igreja, Senhor, que cada um aqui queira estar perto do outro. Uma semente não deve ser plantada sozinho. Tua palavra diz que 12 devem andar juntos um com o outro. Quantos agrônomos dizem que é boa duas sementes, não porque uma não pode germinar, mas porque uma às vezes não tem força de vencer o solo, mas a mais forte vence o solo e com ela leva a outra. Por favor, Jesus, cubra nosso coração para a tua boa semente, porque nós queremos frutificar, queremos que, como o Edivaldo, que vamos conhecer lá na quinta-feira da minha casa, ele não ficou sozinho com sua salvação, mas ele arriscou sua própria vida para que outras vidas fossem alcançadas. Obrigado, porque não importa onde estejamos, às vezes já estamos no bico do diabo sendo levado para o inferno, mas o Senhor intervém como está fazendo essa noite. E o Senhor pode fazer novas todas as coisas. E o Senhor pode fazer homens e mulheres frutíferos no teu reino, para a glória do teu nome. Faz isso aqui nessa noite. Move a salvação aqui nessa noite, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar um pouquinho. Vamos dar alguns avisos, vamos encerrar hoje, tá bom? Vem aqui, Nai, pra gente orar pro seu pai. Gratidão. Operou já? Não, mas eu posso já. Aleluia. Vem cá, Nai, pra gente orar pro seu pai. Vamos orar pelo pai da Nayali, amém? Ele tava numa via crucis. Vamos ficar de pé um pouquinho mais, porque precisava operar e não conseguia, não precisava, não conseguia. Agora os leucócitos deram uma acalmada, não foi, né? O nome dele é Antônio. Estenda suas mãos para cá, simbolizando, orando pelo Antônio. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, está aqui teu filho, representando o seu pai, o Antônio. Em nome de Jesus, clamamos a tua intervenção. Senhor, nós sabemos que você tem um plano a vida desse homem e que ele não, sua vida não vai ser ceifada antes que o Senhor faça a tua vontade. Tua palavra diz que o Senhor opera em nós o querer e o efetuar. Em nome de Jesus, todo esse tempo, seja o Senhor conduzindo, seja o Senhor conduzindo ele para a tua salvação. Prepara ele para o Senhor, mas que ele tenha tempo ainda de testemunhar da tua salvação. Nós agradecemos pela tua intervenção na vida dele, mas sabemos que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. E que em nome de Jesus, logo ela possa testemunhar aqui, não só da cura dele, mas da salvação dele em Jesus. Para a glória do teu nome, te adoramos. Amém, Senhor. Amém, queridos. Só alguns avisos. Bem, então, hoje é domingo, ok? Terça-feira, nós vamos reunir nos grupos na casa de Edna e na casa de Marise. Edna em Chateau e na casa de Marise. Por enquanto, são esses grupos.